do meu coração. Revela, toco quem não toca na novela. Favela é favela, negão vai aprender. Efeito zumbi, tá aqui para dizer. Nossa atitude vai fazer o chão tremer. Peça inspiração pra quem me deu a luz. Salve todo preto que planeja ver Jesus. A luta continua, a mesma de Dandara. Um quilombo vivo se espalha, coisa rara. Negro veio da África com sua tradição. Prego a igualdade, a libertação. Efeito zumbi, o que é que o preto pensa? 20 de novembro, a nossa independência. O meu povo ouve, mas nunca foi ouvido. Todo esse país foi feito com castigo. Bravura e muita luta, a guerra é injusta. Erga sua cabeça e veja se me escuta. Trovões ouvi, chicotadas senti. Efeito zumbi é querer ser feliz. A luta continua mesmo após a abolição. Eu e os guerreiros nós cantamos o perdão. Não sou ganga zumba, a trégua é mal vista. Vá no meu mocambo, bata palma e reflita. Vários guerreiros armados sonharam que acabou. Com revolução, nós orgulha nossa cor. História foi mudada, mal vista, mal falada. Quem ganhar com isso usa farda e gravata. Bandeira do Brasil, nunca te esquecerei. Desde que eu nasci, meu sonho é virar rei. Se dente na parada, meu crime foi real. A acusação alegou, não sou normal. Distúrbio que é mental, meu povo sofre disso. Falta informação, biblioteca não tem livro. Saúde é precária, quem sofre quer saber. Bato nessa tecla por saber que eu vou morrer. Hip hop mal falado, formar e expressar. Efeito zumbi, tenta te alertar. A guerra é injusta, aproveito de seu tiro. Como rap causa minha vida, consequência. Luto por vitória, meu mundo faz sequência. Um dos prejudicados, o povo que não pensa. Não sabe a sua história, não faz acontecer. O que veio fazer na terra foi sofrer. Governo usa o povo como se fosse merda. Enganam-se a todos, minha cabeça está esperta. Expõe o pensamento todo. Todo negro é um detento, estômago de porco, paladar de urubu. Ei, tente me ver, o amor não tem poder, vejo isso na TV. Quem iguana a Deus pertence o futuro. Junto com o rap, meu sonho renasceu. Vivendo na verdade, no amor, na lealdade. Meu Deus é meu pastor, nada me faltará. Trabalho, tô duro, nunca me faltou orgulho. Na cara nem na mão, todo rap é uma canção que demonstra reação. Ao preto, ao branco, à polícia, ao ladrão. Não é da agora nem de ontem que o coiote está à solta. Vivemos na favela, perseguida por macacos, transformada por você. Nasci, fui criado vendo malandro morrer. Coçaneiras na minha bíblia, tem um vulgo fraternal. Real zumbi, bom exemplo pra mim. Meu deck tocava, moleque sorria. Domingo, Jorge Velho, Honda, periferia. Com carros blindados, soldados armados. Não aguentam me ver, dão logo um enquadro. Traulitada na minha nuca, eles nos julgam marginal. Não deixe o sistema domar você. Hoje tem missa no Brasil, do rico aplaudiu. País é um herói, presente que destrói. Furtaram terras grandes, Palmares conseguiu. Palanques, marones, senhores perguntavam. Fuga a maioria, rebeldia, o meu povo preto sempre levou. Na mente e na cor, burguesia com o clero se firmou. Pregavam o dois ouro, implantava lei afim. Na África, serviam a Satã. Agora estão sofrendo, o castigo vem de Deus. Pecado perdoado através da escravidão. Uma mentira leva outra, na verdade dói em mim. Português com o Cabral, tripulação do mal. Aval para matar, vieram pra massacrar. Uma mentira leva outra, na verdade dói em mim. Português com o Cabral, tripulação do mal. Aval para matar, vieram pra massacrar. Massacrar.